Trabalho dobrado, de segunda a sábado, só tenho domingo pra curtir. Tá muito puxado, já não sei o que faço, ah, deu ruim pra mim. O patrão só reclama, mas na grana ele não quer aumentar. Sábado, amanhã eu vou me embriagar. Chega o domingo, dia de tomar cachaça, ficar arriado na mesa, afogado no copo de cerveja, esquecer a segunda-feira. Dia de tomar cachaça, ficar arriado na mesa, afogado no copo de cerveja, que se dane a segunda-feira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, não me chame, hoje eu tô de bobeira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vamos beber. Que se dane a segunda-feira. Oh, oh, oh, oh, oh. Que se dane a segunda-feira. Oh, oh, oh, oh. Trabalho dobrado, de segunda a sábado, só tenho domingo pra curtir. Tá muito puxado, já não sei o que faço, ah, deu ruim pra mim. O patrão só reclama, mas na grana ele não quer aumentar. Sábado, amanhã eu vou me embriagar. Chega o domingo, dia de tomar cachaça, ficar arriado na mesa, afogado no copo de cerveja, esquecer a segunda-feira. Dia de tomar cachaça, ficar arriado na mesa, afogado no copo de cerveja, que se dane a segunda-feira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, não me chame, hoje eu tô de bobeira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vamos beber.